ensina do que existia. Não tem dor nenhum fio no labirinto. Não tem mais objetivo, nenhum plano. Não tem mais retorno, projeto. Não tem mais aquelas coisinhas que aprendeu, nos ensinaram. Nem caminhos já trilhado, nenhum rosto conhecido. Não tem mais nem noite, nem dia, nem sinal do que existia. Tem dor nenhum fio no labirinto. Acabou, é assim mesmo. Não tem mais, perdeu, já é.